exatamente sobre o meu ponto de fuga. E tudo que eu enxergo se entorta pra lá. Ela se afasta de mim, o mesmo tanto que eu me aproximo.